ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, só caminho é ser fiel adorador, se mostrar forte e resistente na alegria ou na dor. Um só caminho é ser contrário ao mundão, é estar no mesmo convívio, mas viver na contramão. Um só caminho é se vestir com o manto, ser como Moisés, tirar sandálias em solo santo. Só caminho é ver o extraordinário acontecer quando você se rende como vaso de barro. Só caminho é ser sempre dependente do Senhor, que a cada dia se mostra onipresente. Um só caminho é reconhecer que a cruz é alvo, direção, salvação, eterna luz. Um só caminho é se alistar como um soldado, lutar em um exército pra vitória ter marchado. Um só caminho é se libertar dos gatilhos, renunciar dessa vida e caminhar com Cristo. Um só caminho é andar contra suas vontades, iniquidades, dores e mortes e seguir a verdade. Um só caminho é viver em mistério, morrer pro mundo e renascer pro Deus eterno. Um só caminho é estar cheio da unção, é viver o evangelho com toda a disposição. Um só caminho é ser sensível ao Espírito, é louvar ao Senhor e dizer que Ele é o caminho. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Sua palavra se renova dia após dia, teu amor aqui é o que mais me inspira a servir-te e adorar com todo o meu amor. Glória a Jesus, o nosso Salvador. Chega com nós para engrandecer aquele que é digno de honra e de poder. Com fé e com coragem, abra sua boca, deixa Deus te usar. Ele te dará força. Não pare, não desista, não deixe de lutar. Enquanto tu reclamas, o diabo vem matar. Vem roubar teu sonho, tuas promessas de vida. Não fique de chapéu nesse beco sem saída. Deus é solução para todos os seus problemas. Quem disse que ia ser fácil até no dia da colheita? Há tempo para tudo e tudo tem seu tempo. Pra chorar e pra sorrir, vou caminhando contra o vento. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo. Um só caminho, é ser fiel a Jesus Cristo.